Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os sons de rock psicadélico, progressivo, krautrock, exótica e muito mais, sempre na clareira da floresta, juntamente com os druidas, dragões, outras criaturas fantásticas, amuletos mágicos também. E começámos o programa de hoje com a banda de São Francisco, It's a Beautiful Day, uma banda contemporânea de Grateful Dead ou Santana. É de 1969 o disco de estreia de It's a Beautiful Day, e onde podemos encontrar o tema que abriu a floresta desta semana, White Bird, é também uma das canções mais reconhecíveis deste grupo psicadélico de São Francisco, It's a Beautiful Day, uma banda que é composta pela vocalista Patty Santos, juntamente com o violinista David LaFlamme e também a sua mulher Linda LaFlamme, uma banda que fez então história no período entre 1967 e 1974. Esta a primeira fase vá dos It's a Beautiful Day, depois a banda terminou, mas voltou mais recentemente. Vamos avançar na Floresta Encantada, depois deste momento mais calmo, a cargo de It's a Beautiful Day, calmo e psicadélico. Passamos por um momento mais folk e também com um casal aqui à mistura. Chamam-se The Woods Band, uma banda formada pelo casal Gay e Terry Woods, que após terem saído do Still I Span, uma banda igualmente inglesa e ligada à folk britânica e psicadélica, este casal saiu desse grupo, formou os Woods Band, mas depois a parceria iria evoluir simplesmente para Gay and Terry Woods. Vamos até ao disco de estreia de Woods Band de 1971 e vamos ouvir a faixa Dreams, é uma das canções deste primeiro disco e marcante para a folk britânica de Woods Band, em 1971, a rodar agora na Floresta Encantada. Themselves and no time. Primeiro, na Floresta Encantada, estivemos com The Woods Band, com a faixa Dreams, em 1969. E, entretanto, escutámos os Renaissance. E quem é que são os Renaissance? Uma banda britânica, uma banda formada por Keith Ralph e Jim McCartney, eles que integraram a última formação dos Yardbirds, juntamente com Jimmy Page, que depois fez a banda evoluir para os The New Yardbirds e, mais à frente, Led Zeppelin. Mas a faceta mais psicadélica dos Yardbirds eram mesmo Keith Ralph e Jim McCartney, que depois formaram uma dupla chamada Together, mas evoluíram depois para os Renaissance, uma banda que ainda ia buscar as texturas do rock psicadélico, mas iria cruzar esse psicadelismo com rock progressivo, numa fusão depois também com música clássica, com folk e com jazz. E é dessa mistura toda que nasce o disco de estreia dos Renaissance, em 1969, um álbum que chegou a ter algum sucesso comercial, chegou à posição 60 da tabela de vendas do Reino Unido, e é lá que está a faixa que acabámos de escutar, o tema Kings and Queens, tema emblemático dos Renaissance, em 1969. Vamos seguir com outro nome do rock progressivo britânico, uma banda que já tem passado pela Floresta Encantada com alguma regularidade. Chamam-se Gentle Giant, são uma das bandas de maior culto do rock progressivo dos anos 70 no Reino Unido, e foi já em meados dos anos 70 que lançaram um dos seus discos mais celebrados, para muitos o último grande álbum de Gentle Giant, o registro In a Glass House, e é precisamente a faixa que dá título a este registro de Gentle Giant que vamos ouvir agora na Floresta Encantada, uma das bandas gigantes do género rock progressivo do Reino Unido, ou seja, vamos encontrar aqui muitas mudanças drásticas de ritmo, muitos sons diferentes a percorrer esta faixa. In a Glass House, são os Gentle Giant, em 1973. The tongues flick out, though they want to touch. All the world the bones on the open door. The secret reaction, they smelled to gold, and all that I felt was my blood froze. I walked on water, I was wearing skis, and now the water must dance on me. A Floresta Encantada, com dois nomes gigantes do rock progressivo britânico. Primeiro, Gentle Giant, em 1973, com o tema que dá título ao álbum In a Glass House. Entretanto, seguimos com Van der Graaf Generator, ou neste caso simplesmente Van der Graaf, a banda de sempre de Peter Hamill, e no último álbum que a banda editou nos anos 70, antes da reunião já em 2005, e que antecipou de certa forma também a carreira a solo de Peter Hamill. Neste caso falamos do registro The Quiet Zone da Pleasure Dome, editado em 1977, um álbum que tanto vai buscar as referências do rock progressivo dessa década, como já aponta algumas pistas para aquilo que se andava a fazer na altura em termos de música, aqui com um pezinho também no som da New Wave, e um álbum com uma produção exímia, provavelmente um dos discos com o melhor som no percurso de Van der Graaf Generator. É um álbum marcado também pela presença do saxofonista e flautista David Jackson e pelo teclado de Hugh Benton, dois nomes que tiveram grande influência no som daquilo que se pode ouvir neste disco, juntamente com o violino de Graham Smith, ele que vinha dos String Driven Thing. Escutámos para este disco de 1977 a faixa de abertura Lizard Play, é uma das músicas então de The Quiet Zone, da Pleasure Dome, de Van der Graaf, a banda de Peter Hamill, em 1977. Ainda faltam alguns minutos para o final do programa de hoje, no entanto, como vamos terminar com uma música um pouco longa, ficam já as despedidas da Floresta Encantada desta semana. Seguimos com os Nectar, uma banda de ingleses, mas formada na Alemanha, em Hamburgo, e até associada ao género de krautrock, apesar de ser um som mais progressivo e espacial. O Nectar lançaram uma série de discos cruciais durante a década de 1970 e álbuns emblemáticos como A Tab in the Ocean, de 1972, o álbum de estreia Journey to the Center of the Eye, de 1971, todos discos que já rodaram por aqui na Floresta Encantada, mas vamos até 1973, aquele que é considerado por muitos críticos como o ponto alto no percurso dos Nectar. Neste período dos anos 70, o registro Remember the Future, um álbum com apenas duas faixas, divididas, claro, em pequenos segmentos, a faixa título Remember the Future, saiu então em novembro de 1973, e vamos ouvir o lado A deste disco. Fica a promessa de que numa floresta encantada futura iremos escutar o lado B de Remember Future dos Nectar, uma banda formada na Alemanha, mas de inglês e associada ao género de krautrock e rock progressivo. Ficam então os Nectar com Remember the Future Part 1. Até para a semana. We'll be right back.